E hoje vamos continuar a nossa série de três programas sobre os gatilhos mentais. E nesse segundo episódio eu trago para você mais sete dessas armadilhas que servem para dobrar o seu cérebro e fazê-lo consumir algo que de repente não é a sua prioridade. Posso entrar? I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. Antes de entrar no nosso tema principal, hoje nós vamos falar sobre a nossa newsletter mensal. Nela, eu apresento alguns conteúdos exclusivos para nossos ouvintes e leitores. Nas últimas semanas, tivemos novas adesões, sendo eles Sérgio Soares, Rubens Rampelotti, Walter Bogo, Aguinaldo Rodrigues, Cleiton Magnum, Eduardo Rodrigues, Eduardo Ferreira, Andréia Teixeira, Eliane Fortes, Vinícius Faria e Humberto Neto. Quer receber a newsletter também? É muito fácil. Vai na coluna da direita do nosso blog, no campo Inscreva-se. Preencha seu nome, sobrenome e e-mail. Clique em Quero me inscrever e voilá, você vai receber as instruções no seu e-mail. E veja só, essa semana, o Rodrigo Couto, além de assinar a newsletter, também entrou para o time dos patronos. E veja só, ele não veio sozinho. Quem também aderiu à nossa causa foi Michel Cambre. Eles enxergaram o valor que estamos entregando aqui e decidiram fazer parte deste propósito ousado de fazer o Brasil ser mais produtivo. Quer saber como que eles fizeram? Foram até o menu Quer Ajudar, escolheram uma das três plataformas que melhor se ajustavam à sua necessidade e fizeram a sua assinatura. R$5 mensais que vão ajudar a fazer a nossa voz espalhar por todo o Brasil. Você está apertado de grana, mas ainda assim quer ajudar? É mais fácil. Compartilhe o conteúdo que eu disponibilizo através das redes sociais com seus amigos e colegas de trabalho. Já viu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, gratidão a cada um de vocês que está acreditando. Nós estamos plantando. A colheita virá. E no nosso tema principal de hoje, nós vamos continuar falando dos nossos gatilhos. Vou começar no oitavo e vou até o 14º dessa vez. Vamos destrinchar um por um. Oitavo gatilho, novidade. A novidade é um daqueles gatilhos mentais que mexem com emoções profundas do nosso cérebro. Somos curiosos por natureza. Se isso não fosse verdade, não estaríamos tentando explorar o mundo. Com base nessa resposta evolutiva, o gatilho da novidade é muito usado, por exemplo, no mercado da moda. Eu já falei da moda aqui quando citei a prova social. Mas neste contexto, não é o seu artista preferido usando uma roupa que você quer copiar. Nesse gatilho, é a novidade pela novidade mesmo. Inclusive, se você nunca ouviu falar da expressão fast fashion, saiba que esse é um esforço do mercado para tornar obsoletas roupas, sapatos, acessórios, penteados, maquiagens em uma insana base semanal. Sim, você entendeu direito. O que você estava usando semana passada já é velho e ultrapassado. Mas não é só a moda que se beneficia desse gatilho. Já viu as recentes evoluções dos smartphones? Temos lançamentos anuais de novos aparelhos com supostas novas funções. Muitas delas são apenas cosméticas, pois não se traduzem em evolução que muda significativamente o uso que fazemos desses aparelhos. Nesse caso, temos a novidade pela novidade apenas. Como saber que a novidade é algo significativo, que pode realmente ser um fator que muda o jogo para você perceber como uma novidade. Um exemplo, uma atualização de software ou de aplicativo que corrija bugs, que acrescente um botão ou que mude um tema, é só uma atualização. E se for apresentada a você como algo revolucionário, saiba que está de frente para uma malandragem. A novidade pode ser apresentada exclusivamente se altera de forma consistente e para melhor a versão anterior do que estava sendo oferecido. Leve essa experiência e clareza para a próxima compra de carro que você for fazer. Você vai assustar com tanto de novidades que no fim são só superficiais e não alterem nada o seu conforto, dirigibilidade ou segurança. Nono gatilho: relação dor versus prazer. Fica tranquilo, eu não vou descrever aqui uma cena sadomasoquista, se bem que algumas tentativas de vendas mais se parecem com isso mesmo. O gatilho da dor e do prazer são ativados utilizando-se nossas respostas naturais acerca daquilo que interpretamos como dor ou prazer. Para ficar mais claro, o ser humano sempre se comporta com respostas a estímulos que o aproximam do prazer ou afastam da dor, mesmo que um mesmo fator possa ser interpretado por duas pessoas diferentes. Veja o exemplo da música clássica. Há pessoas que não gostam e se afastam de onde toca uma música clássica. Há outras pessoas que simplesmente se deleitam às notas bem tocadas dessa expressão de arte. O fato é que cada pessoa tem uma dominância desses comportamentos, e com base no seu comportamento, se você é ousado, não é tímido, demonstra forte curiosidade, o vendedor preparado vai exatamente apresentar atributos que vão estimular você a consumir o produto ou serviço dele por conta dessa percepção. O produto ou serviço dele vai deixar você mais descolado, mais confiante, com uma imagem de fodão. Pronto, você foi fisgado pelo prazer. Já, se você é tímido, cuidadoso, atento, o vendedor experimentado vai mostrar a você que o produto dele dá segurança, não vai dar defeitos, tem uma garantia maior que o do concorrente, vai gerar um desgaste menor de uso e etc. Todas iscas para pescar o mais incauto dos que são dominados pela fuga da dor. O fato é que para perceber a ação de um ou de outro, você precisa realmente investigar de forma ativa se os atributos oferecidos como vantagens realmente são verdadeiros, e não apenas falsos argumentos para te pegar em um momento de desatenção, obtendo o sucesso de uma venda de algo que você não estava precisando. Décimo gatilho: descaso. Esse gatilho é interessante, pois ele tenta passar a imagem de que o produto ou serviço é superior, muitas vezes comparando com um concorrente em uma situação que mostra algumas atitudes que o inferiorizam. Uma propaganda que usou esse gatilho com muita sutileza, apesar de ser uma mensagem forte, foi a Pepsi. Na cena, algumas latas de Coca-Cola estão no chão. Uma criança se aproxima delas, pega as latas, coloca na posição vertical, apenas para servir de apoio para subirem em cima e, com isso, alcançar a latinha de Pepsi em uma bancada que antes estava inalcançável. Sutil, mas bem poderosa essa mensagem. Como não ser ludibriado por esse gatilho? Vendedores que geralmente são confrontados com os atributos e vantagens de produtos e serviços dos concorrentes acabam por frisar os pontos fracos deles, e essa é uma forma medíocre de tentar te convencer. O jeito certo mesmo sobre a apresentação de atributos vantajosos, o vendedor irá reforçar os atributos vantajosos do que ele está te ofertando, e com melhores argumentos para o fechamento, acrescentar coisas que podem prometer e cumprir de fato. Décimo primeiro gatilho: compromisso e coerência. Esse gatilho é especial, pois trabalha com laços que acabam sendo criados através de uma postura que já existe na grande maioria das pessoas. As pessoas não querem falhar, não querem ser vistos ou passar uma imagem de incompetentes. Houve um estudo que tentou comparar dois comportamentos das pessoas. Ele envolvia atores ensinando um furto, no qual primeiro chegava uma praia, estendia uma toalha, ligava o seu rádio e minutos depois saía para uma caminhada. Nisso, outro ator vinha e furtava o rádio. Em 20 vezes, apenas 4 pessoas buscaram enfrentamento com o suposto ladrão. Num segundo momento, a cena se repetia, com uma única alteração. O cidadão, ou o ator, antes de sair para a caminhada, pedia às pessoas próximas para vigiar seus pertences. E o resultado foi que... tchan, tchan, tchan, tchan. Em 20 vezes, 19 as pessoas confrontavam. Uma forma que as pessoas usam esse gatilho é apresentando o famoso selo de garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta. Por lei, produtos comprados pela internet ou outras formas que não físicas possuem até 7 dias de possibilidade de devolução do dinheiro. Isso significa que você pode desistir dessa compra e ter o seu dinheiro de volta. Fuja de quem te oferece só 7 dias e olhe com bons olhos aqueles vendedores que oferecem 15, 20 ou 30 dias de possibilidade de ter o seu dinheiro devolvido. Eles demonstram compromisso e coerência com essa atitude. Décimo segundo gatilho. Paradoxo da escolha. Você já deve ter deparado com essa cena. Ficou zapeando por centenas de filmes para escolher assistir um na Netflix. E quando percebeu, ficou uns bons 40 minutos parado, sem ver filme nenhum. Parece ridículo isso, mas saiba que está aí operando o paradoxo da escolha. Todas as vezes que você se depara com uma abundância de decisões, isso gera uma fadiga e o faz travar e provavelmente não decidir o que assistir. A regra aqui é que menos é mais. Vou contar um exemplo que eu usei quando apliquei uma técnica de telemarketing para fazer agendamentos de prospecção. Minha equipe de vendas visitava muitos potenciais clientes por dia, só que os resultados práticos eram várias horas investidas com baixo retorno de contratos assinados. Percebi rapidamente que o momento em que os nossos vendedores abordavam os clientes, eles certamente não estavam no modo de realmente dar a devida atenção ao que estava sendo ofertado. E muitas vezes, com a cabeça cheia de outros problemas, acabavam por receber os vendedores e no fim agradeciam a visita e diziam que iam pensar direitinho. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de dizer não. O que eu fiz então? Como conseguir fazer que essa pessoa tenha uma atenção ativa? Mas mais do que isso, como conseguir um alto índice de visitas que sejam realmente produtivas? Eu destaquei uma pessoa da equipe para fazer as ligações de agendamento de visitas. Mas com a seguinte técnica, a pergunta sobre o agendamento não poderia ter a opção dele dizer não. Assim, quando a ligação era atendida, era feita a explicação do contato e uma pergunta sobre uma visita. Se aquele potencial cliente preferia nos receber no início ou no fim da semana. Sacou a sutileza? Não tinha uma alternativa de não receber. Com poucas e limitadas alternativas para decidir, eles acabavam nos recebendo e sendo muito mais receptivos às propostas de assinatura de contrato. Aí você me pergunta, Fernando, isso deu certo? Bom, aumentamos a quantidade de contratos em 50% e o faturamento bruto acompanhou essa mesma evolução. Mais 50% de receita para a equipe. Décimo terceiro gatilho. História. Mais conhecido nos meios do marketing digital, o storytelling é um gatilho que te induz a experimentar um papel por meio de técnicas narrativas que despertam emoções, geralmente focadas em fazer você consumir o produto ou serviço em questão. Como lida com emoções, nossa memória é fortemente impactada. E no meio da narrativa, outros gatilhos são inseridos justamente para tornar irresistível você gastar a sua grana. Exemplos de storytelling muito poderosos são as famosas propagandas lançadas no intervalo do Super Bowl, a competição de futebol americano que mais atrai público presencial e televisivo no mundo. A mais famosa delas foi da Apple, quando ela apresentou o Macintosh. A propaganda começa com um tipo de ditador falando através de uma grande tela. Suas palavras de ordem dominam uma plateia cativa, que está usando as mesmas roupas e possui a mesma aparência, e parecem estar em transe. De repente, uma mulher com uma marreta nas mãos surge correndo, sendo perseguida por guardas. E ela arremessa essa marreta contra a tela, e isso acaba libertando a plateia do transe hipnótico que estava. No final, aparece uma frase dizendo que a Apple estava introduzindo o Macintosh, e que as pessoas iriam ver porque 1984 não será como 1984. uma alusão ao livro de Orson Welles. Vão ficar disponíveis na transcrição desse programa essa e mais algumas dessas propagandas geniais. Aqui você tem que ficar atento, pois muitos gatilhos acabam sendo usados, transformando o gatilho da história em um combo para convencer você a gastar o seu dinheiro. Como se blindar para que não caia em storytelling da caronchinha? Você tem que garantir que o produto e serviço anunciado esteja absolutamente no seu radar de necessidades. Caso contrário, você corre o risco de comprar aquela centrífuga de frutas que mais enfeita a sua cozinha do que é realmente usada. Quem nunca? Décimo quarto gatilho, simplicidade. É cientificamente comprovado que o nosso cérebro é preguiçoso. Ele o é, pois opera com uma busca de eficiência energética absurda, da qual ele tenta, com o mínimo de gasto dos recursos, resolver os problemas. Isso fica claro com o exemplo que eu vou dar a seguir. Lembre-se da vez que você foi a primeira vez no seu trabalho. Chegar lá pela primeira vez pode ter dado em você uma percepção de que era longe e até muito demorado para chegar. Isso acontece pelo fato de que o seu cérebro está absorvendo todas as novidades do caminho. Na segunda vez, essa percepção reduz. Na terceira vez, reduz mais ainda. Quando você já está na trigésima vez, ocorre um negócio fabuloso. Lembre-se aí da última vez que você foi ao trabalho e tente ativamente lembrar de como foi a viagem da sua casa até o seu trabalho. Tente se lembrar de detalhes como as ruas estavam muito cheias ou vazias. Qual a cor do cabelo da pessoa que cruzou seu caminho logo que você saiu de casa? Os sinais de trânsito, ou faroletes, dependendo da região do Brasil onde você mora, estavam naquele dia em que estavam mais fechados ou foi um caminho mais fluido, sem tantas paradas? Se você não é daqueles gênios de memória fotográfica, há grandes chances de ter respondido "não lembro" para cada uma das perguntas que fiz. Acalme-se. Você não é pior que as outras pessoas, não. Simplesmente o seu cérebro, ao identificar os padrões do caminho diário que você percorre, ele desliga a atenção aos detalhes, pois não há nenhum estímulo novo ou diferente que possa chamar a atenção dele. Como o pessoal explora isso ativamente em você? Vamos lá. Toda oferta com gatilhos de simplicidade busca mostrar para você essa característica usando algumas palavras que ativam a ideia de que esse produto é simples. As palavras da oferta, no discurso do vendedor, ou mesmo em peças publicitárias, acabam contendo as seguintes palavras ou expressões: curto prazo, caminho mais curto, passo a passo, rápido, simples, prático, descomplicado, cômodo, a maneira mais simples e eficiente, meu produto sistema é extremamente eficaz. Tem uma série dessas. Você irá desmontar totalmente se cada um desses argumentos for aplicado e você fizer a seguinte pergunta: reduz em quanto? Reduz para quanto? É rápido? Mas quão rápido? Todas as vezes que você fizer perguntas objetivas que busquem comprovar com fatos e dados a simplicidade da oferta, você espanta os malandros, mas obterá respostas dos que realmente entregam o que prometem. Muito bem, falamos dos gatilhos novidade, relação dor versus prazer, descaso, compromisso e coerência, paradoxo da escolha, história e simplicidade. Na próxima semana, iremos falar dos últimos 7 gatilhos. Antes de me despedir totalmente, quero lembrar que dá para ouvir o Balanço Focado de um jeito fácil e ainda compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo. Acesse bit.ly/balançofocado no Spotify. Sim, nós estamos no Spotify também. Estiveram conosco hoje uma galera, não vamos esquecer ninguém. Foi o Sérgio, o Rubens, o Walter, o Aguinaldo, o Clayton, o Eduardo Rodrigues e o Eduardo Ferreira, a Andrea, a Eliane, o Vinícius, o Humberto, o Rodrigo e o Michel. Você, ouvinte focado, e eu, que quero ver o Brasil se livrar de charlatanismo, Fernando Sobrinho. Tchau!